country with an American awesome president. Não, só título de informação, na final tá com chuva muito forte, tá? Gente, já tá seu controle, obrigado pela informação, o presidente também. frente do taxi. Engine 1901, clear taxiway here for 1 India to holding point, that is tower 18, this small 95, which means the 31001, have a good flight. Say again, please, for Argentina's 1901. Clear taxiway April 1, taxiway India to holding point, their tower 118, this small 95, altimeter 31001, have a good flight, Argentina. Okay, we are from 1 India, holding point, runway 10, wind holding point, change frequency 118.905, QNH 1011, Argentina 1911, thank you very much. Thanks. Salvador, é o Avianca Alfa, Vitor Romeu, informando o centro do, de giro dos motores na posição 04. Grato, bom dia. Gente, bom dia. Tierra 1-9, 1-1, Salvador Tower. Good evening, sir. Argentina 1-9-1-1, holding point runway 10. Request to line up and take off runway 10. The wind is 200 degrees, 07 knots. Just for information, the holding point here in Salvador is before the taxiway Bravo, okay? Oh, sorry about that. That's the 9-1-1. No problem. Okay, line up and clear for takeoff, runway 10, Argentina for 9-1-1. Argentina 1-9-1-1, call Q 5553. Flight level 380, dial departure, Argentina 1-9-1-1. Martinez 1911, due to weather request on left, heading 225. 225, clear deviation, due to 19911. Clear deviation, due to 19911. Position 19911, after deviation, fly direct to Danville. After deviation, say in the position please. Delta Alpha Golf Echo Lima. Tagel, Delta Alpha Golf Echo Lima, Argentina's 19911. Hospital 19911, call her 6 station, 165 decimal 1. Prossiga. Bom dia, senhor. Fala, chefe de equipamento. Clareza 5. Obrigado. Romeu, Romeu Bravo Oscar, bom dia. Foi a mão para interceptar a chegada da mão. E o paralelo de voo 050, ajuste uma 0 no 1. Tente o Batista, Romeu Bravo Oscar. Salvador, tá? Mike Echo 6 Delta. Check 3 Delta, possível. Muito bom dia, Watch 3 Delta, na remota 14, parte 1, pede autorização para fazer reboque simultâneo com a aeronave da companhia que está na posição 7. Gente, como vai ser esse puxo? Você vai puxar até através ali do porta-ola e a do 7 vai ingressar no 14 e depois você vai seguir o 7, é isso? Positivo, nós recuamos até através da 10-11, a aeronave que está na 7 ingressa aqui na 14 e posteriormente quando estiver livre a gente prossegue para a 7. Gente, autorizado, reporta o tempo. Aqui Delta, reportará no terra. Possível? Sim, acerta a onde de vindo, aqui à direita, senhor. Já parou por quantas milhas? Provavelmente 15 milhas. Tem tirar uma para presente de prova? Negativo, estou voando à direita aqui, informação acertada. Você livre de vinhos, Romeu Bravo Oscar, após os vinhos, autorizar direto tudo. Possível, Romeu Bravo. Quanto foi o aeródromo no ano? Chuva moderada, pista molhada, muitas trovoadas ao redor do campo. E na final, a última aeronave que pousou há uns 10 minutos atrás reportou que bastante chuva forte. Quanto de velocidade? Estou estimando um teto de 700 pés, mas a visibilidade está até boa, está de 5 mil, pode botar aí. operador é o Mike Zulu Lima. Mike Zulu Lima, da 7 para 14, isso? Afirmativo, senhor, fazendo simultâneo com o que sai da 14 para 7. Autorizado. Reporta o teto. Prato será feito. Romeu, Bravo Oscar, autorizador separador de Zez, ajuste na 01, autorizado final 321, lança 38, pistão na 0, reposto brisado. Romeu, Romeu, está autorizado o ILS, Romeu, Bravo Oscar. Salve, Salvador, bom dia, bom nome, 61, informação Oscar, autorização para Guarulhos. Bono 161, acho que confere, só um instante para a conta, prepare da ela. Romeu pra voz. Papá Romeu, Romeu pra voz, o complexo da transmissão do LS Astro em torre 118, pessoal 95. Oi, 95, Oscar. Ok. Salvador, Papá Romeu, Romeu pra voz. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, ajuste 901. Chuva moderada para a ponte sobre o campo, pista molhada. Reporta fundo visual com o campo, Romeu Bravo Oscar. Thank you. estou encerrando o reboque na 7, grato, bom dia. 7, bom dia. Juliette, controle os portões, chama novamente na linha, meu bravo, acho. Juliette, controle os portões, chama na linha, meu bravo. Só confirmando, vai ficar no hangar da Aerostar ou no pátio 5? No hangar, meu bravo. Gente. Autorizado, Lima, Mike, na Quebec, chama novamente para prosseguir no táxi. Eu só teria autorização do voo 9161? Agora, pronto? Pronto. Guarulhos autorizado 360, via pedulo 90 até Taubaté. Decola da 10, curva direita, da Eulê da Motiva. 5010, transponda 198, controle. Decolada 1-0, curva direita da Eulê da Motiva. Transponder 5-0-0 e controle 19-8, voo no 1-61. No 1-61, correto, chama o próximo espectro, saneamento 6-12. Paciente, poderia me passar as condições atualizadas do campo? Chuva forte, bastante trovoada ao redor do campo, pista molhada. Tá estimando aí um teto de 700 pés, com a visibilidade está bem reduzida agora, está de 2.500.